Capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Pua, Jazub e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibção e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E o filho de Uzi, Isaías. E os filhos de Isaías foram Mical, Obadias, Joel e Sias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Jediael, 3. E os filhos de Belá, Isbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizaá. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército à peleja. E Supim, e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asiel, que a mulher de Gileade gerou, porém a sua concubina, Assíria, gerou a Maquir, pai de Gileade, e Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e chamou-o Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquem. E o filho de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Molequete, teve a Isode, a Abiezer, e a Maalá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquem, Liqui, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Elada e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen Será. E foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, Taanak e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição, nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Asser foram, Imná, Isvá, Isvi, Berias, e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel, este foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e Altão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imana, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Anefer, e Sual, e Beri, e Inra, Bizer, Ode, Samar, Silsa, Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Asser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra. Foi seu número de 26 mil homens.